primeiro ato. Chegou e me deixou igual bicho do mato. Acuado, assustado e às vezes revoltado. Sem querer mais nada, não sei ficar ali parado. Eu me pergunto por que eu. E eu fiquei no labirinto, cansado e até perdido, procurando caminho desiludido. E agora o que pensei está esquecido. E eu fiquei no labirinto, no mundo cansado e até perdido, procurando caminho desiludido. E agora o que pensei está esquecido. Sem entender nada, com certeza falei muitas palavras pesadas pra pessoas que só estavam interessadas em meu crescimento e na minha chegada. Olha que fita errada, igual uma flecha, depois que lançada não volta mais. É só observar e ver o estrago que faz. Ai, a culpa é esse sentimento que eu. E eu fiquei no labirinto, cansado e até perdido, procurando caminho desiludido. E agora o que pensei está esquecido. E eu fiquei no labirinto, no mundo cansado e até perdido, procurando caminho desiludido. E agora o que pensei está esquecido. Esperar a vida passar por você, pra depois pensar em fazer as suas paradas. Não se iguale a quem dorme bem, sem no trem, sem saber que está indo na direção errada. Vencer obstáculos é estupendo, luto, perco, ganho, me orgulho, me arrependo, mas jamais me rendo. E se perguntar quantas vezes você pensou em parar, foram tantas que eu nem lembro. E nem tem como sair intacto, depois desse impacto. Se é pelo deserto a jornada vou, com receitas de cacto. Eu já me adapto, esperanças nas ruas capto. Pra guerra eu já tô apto, minha força ninguém raptou. Pra vencer aqui tô, por isso com suor, sangue e lágrimas eu já fiz meu pacto. E eu fiquei no labirinto, cansado e até perdido, procurando caminho desiludido. E agora o que pensei está esquecido. E eu fiquei no labirinto, no mundo cansado e até perdido, procurando caminho desiludido. E agora o que pensei está esquecido. E bagunçou. Não é rancor de um amor que não concretizou. Não é maldade, frieza também. Não é tristeza, muito tempo tento decifrar o que é esse sentimento que machuca e só me faz dar migué. Eu não fugirei dessa luta. Esse sentimento bagunçou, mas é claro, assumo a culpa. Um misto de emoções me faz mal me expressar. Sem palavras a somar, perdendo muitos refrões, mas continuo em pé, fazendo minhas canções, tocando em corações, porque não sou um mané. Eu faço com malandragem, sempre com muita fé. E assim eu sei que é que propago minha mensagem. Sentimento que machuca, e eu falo é de verdade. Com muita sagacidade, arrumo sua bagunça.